verdade. Me traz o cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor. Eu não aguento essa saudade. Me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor. Eu te adoro de verdade. Me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor. Eu não aguento essa saudade. Me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor. E a satélite, digital, para todo o Brasil. Rede SomZoomSat. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. De geração em geração, J. Patrício Metais compra sucata ferrosa e vende materiais. Brocas pra perfuração de poços de água e chapas inox, puxas, metalização, recuperação de peças, só é quem faz, corte em CNC, serviços e muito mais. J. Patrício Metais, J. Patrício Metais, compra sucata ferrosa e vende materiais. Meu amigo, olá minha amiga, que noite maravilhosa de domingo, até 8, programação pediu, ouviu. Pediu, ouviu. Você pode ficar à vontade para escolher a música, tá, que você quer ouvir. Você manda o áudio pro DDD 85 999 40 0200. Boa tarde, meu amigo Beto Vila Rica, tudo bom, amigão? Beto, meu nome é Márcio e eu falo daqui de Olinda Nova do Maranhão. Escuto a SomZoomSat pela internet. Beto, eu gostaria de ouvir uma música, amigão, do Roberto Carlos, Amazônia. A rede SomZoomSat é a melhor do Brasil. Você também é um grande profissional locutor. Bom trabalho aí pra você, amigo. E tudo de bom e uma boa tarde, tá bom? 6:03. Tolices fatais, Quem desmata, mata. Não sabe o que faz. Como dormir e sonhar quando a fumaça no ar arde nos olhos de quem pode ver. Terríveis sinais de alerta, desperta pra selva viver. Tombados deram suas folhas ao vento. Folhas são bilhetes deixados aos homens do nosso tempo. Quantos anjos queridos, guerreiros de fato, de morte feridos, caídos no mato. Como dormir e sonhar quando a fumaça no ar arde nos olhos de quem pode ver. A festa continua, continua a programação do Pediu, Pediu Ouviu, até 8, tá? Vamos lá, vamos interagir. Beto, boa tarde, é Davi Duarte, só diretamente de Baritama, tô te ouvindo pelo aplicativo, quero ouvir aí Nuvem Passageira com Hermes Aquino. Oferecer a todos os ouvintes, desejar a todos uma feliz tarde de domingo, paz e bem para todo mundo e feliz semana, ok? Fica com Deus. Passageira que como

Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvano, eu sou Lourenço, sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis. Se matricular e os meus documentos eu vou tirar. Com nome e sobrenome eu garanto os meus direitos. Eu tenho direito de ter os meus documentos. Eu tenho direito de trabalhar com carteira assinada. Eu tenho orgulho do meu nome. Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. Chegou bem na hora pra colaborar com o bem-estar da natureza. É o melhor que há, na hora de queimar é uma beleza. Não faz poluição, é fácil armazenar, ainda ajuda a sua empresa. Está no passado usando lenha? Tá na hora de mudar. Já está sendo fabricado briquetes Mastruz com leite. Madeira ecologicamente correta. Liberado pela Semace, Seman e Ibama. Ligue agora 085-9188-6705 ou 9181-0066. Faz bem ao planeta, a ecologia, o meio ambiente vai comemorar. Boa noite, meu amigo. Boa noite, minha amiga. Até oito. Programação Pediu Ouviu. Você vai pedir que a Rede São Sátio vai tocar, tá? Você escolhe a música, manda o áudio pro DDD 85 999 40 0200. Oi, Beto Vila aqui. Boa tarde. Beto, eu queria ouvir uma música. A música é Cândida, é The Fibres. Eu queria só pra curtir. Eu sou Antônia e falo aqui de Canindé. E estou escutando pela... Vou achar agora FM, né? Seis e dezoito. Thank you. Opa, que bom ter essa companhia. Até oito. Beto Vila Rica tá aqui para interagir. Tá a programação do Pediu Ouviu. Alô, boa noite. Boa tarde, Beto Vila Rica. Tá falando aqui a Jeane, Tiaguá. Bote uma música aí pra mim, da banda de cantos. Mandar a música, é sério, tá? Uma boa tarde pra você, um ótimo domingo, um ótimo meio de semana. Quero começar amanhã, tá? E eu quero oferecer para o meu esposo, o José, para a minha amiga Samara Joyce, para a Alessandra, para o Emílio Gomes, tá? Para a minha mãe Dana Fátima, o padrasto seu Josia, meu irmão Fábio, meu amigo Solano, tá? Bote aí minha música, viu? Uma boa tarde, bom domingo pra você. Banda Encantos. Eu vou fazer tudo para te convencer. O que sinto por você é sério, é sério. Eu vou sair cedo hoje do trabalho, me preparar pra noite te encontrar. Em 24 horas que a gente se viu, pra mim já faz muito tempo. Mesmo que demore, por você eu espero. Mas venha correndo, que a noite é uma criança e tem tanta pressa. Me estar em seus braços e poder te amar, e cada segundo aproveitar. Eu não vou deixar que nada atrapalhe. Hoje a noite é uma criança. Eu vou fazer tudo para te convencer. O que sinto por você é sério, é sério, é sério. Eu vou fazer tudo para te convencer. O que eu sinto por você é sério, é sério, é sério. Eu vou sair cedo hoje no trabalho, vou me preparar pra noite te encontrar. Em 24 horas que a gente se viu, pra mim já vai muito tempo. Mesmo que demore, por você eu espero. Mas venha correndo, que a noite é uma criança, tem um tanto pressa. Me estar em seus braços e poder te amar, e cada segundo aproveitar. Eu não vou deixar que nada atrapalhe. Hoje à noite nós dois, eu vou fazer tudo para te convencer. O que eu sinto por você é sério, é sério, é sério. Eu vou fazer tudo para te convencer. O que eu sinto por você é sério, é sério, é sério. Eu vou fazer tudo para te convencer. O que eu sinto por você é sério. Opa, que bom ter você nessa noite de domingo, né? Você faz a programação do Pediu Ouvir, você escolhe a música que você quer ouvir, manda o áudio, tá? Pro DDD 85999400200. Boa tarde, Beto Rica, aqui quem fala é o Caixão do Meio aqui no Terminal Rodoviário. Desejo uma boa tarde pro seu João Bacurau, Francimar Bacurau, o neném lá do Pedro Ribeiro, também a minha mãe Chagra, na Lagoa do Toco, o Marco, o João Gabriel, o pessoal aqui, tudo está na rodoviária ouvindo, o saxista, o pessoal do Mercado Novo, Luiz, e eu, Caixão do Milho, ouvindo aqui a programação da São João Sage. E eu queria, Beto Rico, a música internacional, qualquer uma, viu, Beto? Oferecer os pessoal aqui do Terminal Rodoviário de Russa, tudo ouvindo a São João Sage. Valeu, Beto, uma boa tarde para vocês e todo o pessoal, os ouvintes da São João Sage.

O melhor café da manhã com informações na área da Previdência Social é aqui comigo e com o professor Paulo Bacelar. É isso, Luzenô. Comigo e com você, Luzenô de Oliveira, todo sábado a partir das 7 horas da manhã. Tudo o que você precisa saber sobre a área da Previdência Social está aqui no Jornal Alerta Geral. Caminhos da Aposentadoria. Detêxtil é uma loja de tecidos especializada em lingerie, moda praia, fitness e moda em geral. Com a larga experiência, há mais de 18 anos no mercado, trazendo inovação nos seus produtos nacionais e importados. Quer ficar conectado com a tendência? Vem para Detêxtil. Ligue agora, 0 operadora 85 98121 1274. Detêxtil. Opa, meu amigo, minha amiga, que bom ter essa companhia, que companhia agradável é a sua, tá? Até 8, programação do Pediu. Pede e a Rede Sons um Sat toca, combinado? Manda o áudio, que eu coloco aqui no ar, manda pro DDD 85 999 40 0200. Boa tarde, Beto Vila Rica. Eu sou a Esther do Pedaladeira Novo Oriente. Eu estou lhe ouvindo pela Rádio Tigre FM de Novo Oriente. Eu queria ouvir a música com Rio Negro e Solimão. Faz... 6h33. Quer saber como estou? Tô mal, eu não vou nada bem. Se quer saber a verdade, tô mal sem você, sou ninguém. Ando fingindo pro mundo, ando fugindo de tudo. Mas não te esquece um segundo, meu coração. Meu mundo acabou quando você me deixou. Por isso não me ligue mais pra saber se estou bem. Já sabem que não estou. É só se for no meu lugar que você vai me entender. Quando alguém perde o amor, diz não ser pra sempre. Perde a razão de viver. Já sabe que não estou. Joga pra cima, galera, vai! É assim, ó. É só se for no meu lugar que você vai me entender. Quando alguém perde um amor que jurou ser pra sempre, perde a razão de viver. Solta a voz pra cima, vai, galera! É só se for. Você vai me entender. Quando alguém pede um amor que jurou ser pra sempre, perde a razão de viver. Perde a razão de viver. Perde a razão de que é isso, menino? Até 8, continua a festa no seu rádio. Até 8, programação do Pedir Ouvir. Você vai pedir a música que você quer ouvir, que a Rede Som Zoom Sat vai tocar, tá? Você manda o áudio pro DDD 85 999 40 0200. Boa tarde, Beto Vila Rica. Aqui é o Aloysio do Cid Pareira, do município de Alcara. Queria ouvir uma música aí. Eu tô ouvindo a FM Mal de Baturité 93.3. Queria ouvir a música Mergulho de Nascimento e oferecer pro meu amigo Alfredo Lagoa Cumprida, meus primos Manel em São Jerônimo, meus primos em Campos Belos, meu amigo Fabiano no Cid Jucá e a todos que já na escuta. Ok, meu amigão? Quem faz a programação é você, tá? Você vai escolher a música que a Rede Sons um sete vai tocar. Alô, boa noite, quem fala? Boa noite, Beto Vila Rica, aqui é o Pelado de Baturité, Ceará, do bairro do Mundego. Beto Vila Rica, eu queria curtir aí, Black Banda, viu? Tô ouvindo a 93.3 FM Maior de Baturité. E nesse domingão quero oferecer para minha esposa Micaela e meu filho Micael, Michel e Mirella aqui no Mundego, viu? E lá em Capistão tem a Dona Nube, minha sogra Kelinha, todos meus amigos, viu? Boa noite, Rede São do Sete, a rádio mais popular do Brasil! Música.

ainda está no passado? Usando lenha? Tá na hora de mudar! Já está sendo fabricado briquetes pastores com leite. Madeira ecologicamente correta. Liberado pela Semas, Seman e Ibama. Ligue agora 085-9188-6705 ou 9181-0066. Faz bem ao planeta, à ecologia, o meio ambiente que vai comemorar. Briquetes Pastores com Leite é a madeira certa pra você usar. Oi! A lasanha sai fumegando do forno. O queijo gratinado, o molho denso e borbulhante. Ela pega a faca. Corta um pedaço com todo cuidado para não desmontar a lasanha. O queijo estica, a fatia é colocada no prato. Ela sente o aroma, pega o garfo e coloca delicadamente o primeiro pedaço na boca. Ai! Tá muito quente! Tá queimando minha boca! Viu? No rádio é assim. Você não vê, mas enxerga tudo. Fique ligado. Anuncie no rádio. Primeira vez que eu fumei crack, eu só queria experimentar. Mas no mesmo dia eu fumei mais 5 vezes. Eu quis mais. E comecei a gastar tudo que eu tinha. Roubei minha própria casa. Só pra conseguir a pedra. Bati na minha família. Quando o crack pega alguém da sua família, todos sofrem igual. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Até 8, programação Pedir Ouviu. Você vai pedir a música que a rede Sons Um Sat vai tocar, tá? Você manda o áudio pro DDD 85 999 40 0200. Olá, boa noite, Beto Vila Rica. Aqui é a Cleidiane, de São Bento, Baturité, escutando 93.3. Gostaria de pedir uma música do Zezé de Camargo, Luciano. Tarde demais. Gostaria de oferecer para minha mãe Ana Lúcia, que está aqui do meu lado, para toda a minha família do Cid Comungo, para você também, uma excelente noite. 6h49. Quem faz a programação é você, tá? Você que escolhe a música que você quer ouvir. Alô, boa noite. Oi, Beto Vila Rica, eu sou o Solano, aqui do City Milagre Alcântara. Baixa a música pra mim, da Stephanie, nome da música é meu Crossfox. Queria oferecer para todos os ouvintes aqui de Alcântara, viu? Boa noite. Stephanie, pra se apaixonar, volume 2. Em frente do meu portão, te esperei. Não sou mulher de esperar. Eu sou linda, absoluta. Eu sou Stephanie. No meu crossfox eu vou sair. Continua a programação, que você quem faz, tá? Do pediu, ouviu. Alô, boa noite. Boa noite, sou a Valdênia, do bairro da Serra de Xanguá. Gostaria de ouvir mais dois coletes, princípio, meio e fim. Brasil. Rede SomZumSat. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Continua a programação do Fedinho Ouviu. Você pode ficar à vontade para pedir a música. Manda o áudio pro DDD 85999400200. Olá, boa noite, Beto Vila Rica. Aqui é Lando de Feira de Santana, na Bahia. Eu escuto você pelo aplicativo. Gostaria de ouvir a música aí com Calcinha Preta, Eu Me Apaixonei. Ofereço aqui especialmente pra Aline e para todos os ouvintes aí da Rede SomZumSat. 7:02. Come on.

Ah, isso nunca aconteceu. O vaqueiro entrou na pista e eu fiquei a observar. Ela acenava, ela aplaudia e ele foi a derrubar. Derrubou um boi na faixa, ganhou o primeiro lugar. Fiquei desconsolado, envergonhado eu fiquei. Perdi o grande prêmio, isso até eu nem liguei. Mas perder aquele amor, ah, eu não me conformei. Ela veio sorridente em minha direção e trouxe um vaqueiro pegado em sua mão. Olhou nos meus olhos, falou com atenção: esse é o nosso filho que você não conheceu. Sempre quis ser um vaqueiro como você, um campeão. E pela primeira vez quer a sua bênção. Eu chorava de feliz, abraçado com meu filho, um vaqueiro como eu nunca tinha visto. Posso confessar o maior prêmio Deus me deu. Para o seu filho, como escola, vacinação. É só o pai ou a mãe comparecerem ao cartório mais próximo com algum documento de identidade em mãos, seja na sua cidade ou no município vizinho. Com certidão de nascimento, sou cidadão. Têxtil é uma loja de tecidos especializada em lingerie, moda praia, fitness e moda em geral. Com a larga experiência, há mais de 18 anos no mercado, trazendo inovação nos seus produtos nacionais e importados. Quer ficar conectado com a tendência? Vem para Detêxtil. Ligue agora, 0 operadora 85 98121 1274. Detêxtil. Você já doou sangue alguma vez? Você sabia que com apenas uma doação, você pode salvar até 3 vidas? Todos os dias, vários pacientes esperam por esse gesto de solidariedade. Faça diferença na vida de alguém. Para ser doador, basta estar saudável e bem alimentado, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar acima de 50 quilos e apresentar um documento de identidade. Doe sangue no Hemosse. Informações 3101-2296 ou 3101-2308. Apoio desta emissora. Vamos se cuidar. Ele pode até matar. Sai pra lá, mosquito da dengue. Sai pra lá, mosquitinho mal. Sai pra lá, definitivamente. Se manda um mosquitinho, nós é que vamos te pegar. Sai pra lá, mosquito da dengue. Sai pra lá, mosquitinho mal. Sai pra lá, definitivamente. Se manda um mosquitinho, nós é que vamos te pegar. Sai pra lá. O forró Mastruz com Leite vem através dessa música advertir toda a população e falar do combate contra a dengue. Vamos se proteger desse mosquito, fazendo nossa parte e seguindo as orientações dos órgãos de saúde. Sai pra lá, definitivamente, se manda mosquitinho, nós é que vamos te pegar. Opa, que noite, hein, de domingo, que noite maravilhosa. Você foi a programação do Pedir Ouviu. Até 8, Beto Vila Rica tá aqui para interagir. Você manda o áudio pro DDD 85 999 40 0200. Boa noite, Beto. Tô aqui em Alagoas. Tô ouvindo pelo aplicativo Rádio Net. Gostaria de ouvir Vando, Fogo e Paixão. Um abraço a todos que estão ouvindo a rádio. 7h20. Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é sim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Festa até oito, Beto Vila Rica tá aqui pra te fazer companhia, tá? Programação do Pediu ou Viu. Olá, Beto Vila Rica, eu me chamo Arnaldo, sou daqui de Russas e assista a rádio 98.5. Queria que você mandasse, se oferecer uma música aí do Cachorrão do Brega, o Jumentinho, pra oferecer todos aqui de Timbaúba da Senhora das Dores. A música do Jumentinho, sucesso do meu amigo Jair cantou. Agora com o Cachorrão do Vega. É show! quero ver você montar no meu jumento. Eu quero ver você fazer um movimento. Galopa, galopa, galopa por cima. Galopa, galopa e senta o clima. Eu quero ver você sentar no meu jumento. Eu quero ver você fazer um movimento. Galopa, galopa, galopa por cima. Galopa, galopa e senta o clima. Você vai montar no meu jumentinho, bem devagarinho. Se você gostar, aí vai voltar pra sentar de novo e mostrar pro povo que sabe galopar. Eu quero ver você montar no meu jumento. Eu quero ver você fazer um movimento. Galopa, galopa, galopa por cima. Galopa, galopa e senta o clima. Eu quero ver você sentar no meu jumento. Eu quero ver você fazer um movimento. Galopa, galopa, galopa por cima. Galopa, galopa e senta o clima. Agora pra cantar comigo veio ele, o dono dessa música. Meu amigo Jair cantou a música que estourou no Brasil. Bora, meu amigo! Deixa comigo, cachorro do brega. Essa daqui estourou no Brasil. Tchan, tchan. Eu quero ver você montar no meu jumento. Eu quero ver você fazendo um movimento. Galopa, galopa, galopa por cima. Galopa, galopa e sente o clima. Você vai montar no meu jumentinho, bem devagarinho. Se você gostar, aí vai voltar pra sentar de novo e mostrar pro povo que sabe galopar. Eu quero ver você montar no meu jumento. Eu quero ver você fazendo um movimento. Galopa, galopa, galopa por cima. Galopa, galopa e sente o clima. Eu quero ver você montar no meu jumento. Eu quero ver você fazendo um movimento. Galopa, galopa, galopa por cima. Galopa, galopa e sente o clima. Valeu, meu patrão cachorro do brega. É um prazer, rapaz, ter esse sucesso do jumentinho repertório. O Sérgio cantou na pegada do cachorro do brega. Estourou o Brasil. É o jumentinho forró. Valeu, meu amigo Jair cantou. Tamo junto, irmão. Vai ser show no Brasil. Tchau. Opa, você faz a programação do Pediu, viu? Boa noite, Beto Vila Rica, aqui é a Tatiana de Russa. Beto, a música que eu queria ouvir nessa noite, os Paralamas do Sucesso, aonde quer que eu vá. E eu estou ouvindo a Zum Zum Sat pela 98,5. Olhos fechados pra te encontrar. Não estou ao seu lado, mas posso sonhar. E aonde quer que eu vá, levo você no olhar. Não sei bem

vivendo assim. Sou alvo do fim, é tiro no peito. Por esse amor eu me engano. Que fazer se eu amo? Quem sabe amanhã. Desse amor pra caminhar. Não posso mais, machuca demais esse desacerto. Pra solidão, já disse não, mas não tem jeito. Vivendo assim, sou alvo do fim, é tiro no peito. Por esse amor eu me engano. Que fazer se eu amo? Quem sabe amanhã vai voltar. Por esse amor eu me entrego. Juro, não nego. Preciso desse amor pra caminhar. Que fazer se eu amo? Quem sabe amanhã vai voltar. Por esse amor eu me entrego. Juro, não nego. Preciso desse amor pra caminhar. Perdiu, ouviu, tá ficando por aqui de volta. Próximo domingo a partir das 3 da tarde. Beto Vila Rica tá de volta amanhã às 8 da noite na programação Toca Tudo. Você que ficou até agora, obrigado aí pelo carinho, obrigado pela atenção. A você o restante de noite, de domingo, de muitas coisas boas e uma semana abençoada que tá começando cheia de realizações. Amanhã a gente se encontra às 8. Antes de eu ir, vamos lá fazer a programação. Boa noite aí a toda a galera da Rádio São Zonsat aí. Aqui quem tá falando aqui é o Rogério, de Tabuleiro do Norte. Queria que você mandasse um alô aí pra toda a galera aqui, que tá aqui em Minas Gerais. A gente tá com muita saudade do Ceará, terra boa. Queria que você mandasse aquele alôzaço aí pro meu amigo Vinícius, o meu amigo Crocodilo, o meu amigo Ebson, o meu amigo Marquinho. E pra toda a galera que tá aqui em Minas Gerais, que faz parte aí do Ceará, queria que você botasse aquela música, o toca-fita do meu carro. Especialmente meu amigo Vinícius, que tá apaixonado, que deixou a mulher lá em São João de Jaguaribe. Meu carro, uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro lhe esquecer. Do meu lado está vazio você. Tanta falta me faz, pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais.

a gente compra um jipe lá, ou direto pra Bahia, que eu tenho uma tia lá, pra só comer, beber, dormir e não pagar. Pra comer, beber, dormir. Pra comer, beber, dormir. Pra comer, beber, dormir e não pagar. Menina de cabelos longos, quero te levar pra longe no primeiro bonde, a gente pode partir. Ei, menina. Ei, menina de cabelos longos, quero te levar pra longe no primeiro bonde, a gente pode partir. Eu sei que no Nordeste tem cabra da peste, no norte tem faca de corte calor, mas vou levar cheio de bala, 3 oitão na mala e um ventilador. Ei, menina, que vida boa a gente vai levar, melhor que a vida de rainha e rei, melhor que tudo que se imagina. Ei, menina, que vida boa a gente vai levar, melhor que a vida de rainha e rei, melhor que tudo que se imagina. Mas pra só, dá só comer, beber, dormir e não pagar. Pra comer, beber, dormir. Pra comer, beber, dormir. Pra comer, beber, dormir e não pagar. A gente pode partir. Ei, menina. Ei, menina de cabelos longos, quero te levar pra longe no primeiro bonde, a gente pode partir. Ei, menina, ei, menina. Ei, menina de cabelos longos, quero te levar pra longe no primeiro bonde, a gente pode partir. Lararauê, lararauê, lararauê, lararauê. Já tá fazendo parte da minha vida. Já entra lá em casa quando bem quer. Dorme, sonha na minha cama, me beija, me abraça e me ama. Bem cedinho faz o meu café. Também já faço parte da sua vida e lhe entreguei a chave do meu coração. Também com tanto beijo, com tanto carinho, estou vivendo agora. Comendo na palma da tua mão. Também com tanto beijo, com tanto carinho, estou vivendo agora feito um passarinho. Comendo na palma da tua mão. Você chegou na hora em que eu mais precisava. Soprou a minha brasa e acendeu meu viver. Acendeu meu viver. Pediu apenas meu amor. Eu disse tome sem querer. Juntou a fome.

conhecida da tela, lembra de mim. Puxão de cadeira, ela lembra de mim. Se for fazer amor com ela, só basiquinho, vai na manhã. Você voltar no meu jumento. Eu quero ver você fazer o movimento. Galopa,

há mais de 18 anos no mercado, trazendo inovação nos seus produtos nacionais e importados. Quer ficar conectado com a tendência? Vem para Detêxtil. Ligue agora, 0 operadora 85 98121 1274. Detêxtil. São 8:33. Desde os tempos de criança, você usava trança e eu gostava tanto, tanto de você. Você esqueceu, eu lembro ainda. Nossa vida era tão linda e eu gostava tanto, tanto de você. Mas o tempo foi correndo, você foi me esquecendo. O que era nosso, infelizmente, terminou. Seu amor ia morrendo e eu sozinho entristecendo. Felicidade foi um sonho que passou. Menina de trança, não é mais criança, não quer me escutar. O tempo passando e eu só chorando. Menina de trança, esqueceu de me amar. Menina de trança, mato a esperança de um pobre rapaz. O tempo tão lindo ficou na lembrança. Menina de trança, que falta me faz. Criança.